Oficial Índia ainda ciente das decolagens aí da Ramosera, vai prosseguir em baixa velocidade retornando para o aeródromo. Vicente, aguarde para o retorno, mantém espera no setor norte, informa o Boeing 737, efetuando a decolagem agora, no momento. Aguarde instruções para regresso. Vicente, eu estou indo aqui a 10 nós aqui no ar, só para acompanhamento aqui da estrada. O Papa Tango Hotel Índia Índia, tem condições de pouso pairado sobre a cabeceira 17? Bom, ativo, quando eu chegar aí eu faço pouso pairado na cabeceira 17 sem interferir com eixo de decolagem. Vicente, autorizado a aproximação, o vento por 220 graus, 08 nós, ajuste 1011. Vicente, Índia. 02. Corre Salvador, boa tarde, tá 8002, estabilizado localizador da 28. 8002, continue na aproximação, reporte trem de pouso baixado e travado, ajuste 1011. É, tchau, Patará. Controle Salvador, muito boa noite, é o TAN 3190, com a informação Fox. TAN 3190, boa noite, senhor, identificação, detonível 050, chegada Kari. 050, chegada Kari, TAN 3190. Gol no 395, desça 3 mil pés, ajustado no 011. 3.11.95. Uso autorizado, pista 28, vento 220 graus, 10 nós. Teve pouso na 28, tá baixado travado, então 8002. Certo. Certo, boa tarde, contato radar, saída Golem, sua nível 380. Eu ativo, ainda mantém boa até 3 mil pés? Livre, na restrição, voo 1077, após 2 mil, está autorizado o Golem. Certo, após 2 mil, Golem. Uno 395, redução, 1709. 179, 1839. TAN 8002, no solo 05, livre primeira à esquerda, fora ingresso na Taxiway Alpha, chame o solo em 1, 2, 1, decimal 9. na Alfa 119. Negativo. Para ingressar na Taxiway Alfa, chame o solo em 1219. Negativo. Para ingressar então na Alfa 219, chamará. Alô, tá 38002, livrou 28. Portão 8002. É, boa noite. Prossiga Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa e Juliette 09. Reporte localizador. Brasil 10, autorizado, ele é para localizador. O treino é seu. Torre, boa tarde, é o gol 1612, está na final, visual abaixar a trava. Gol 1612, avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus, 12 nós, ajuste 1011, cheque o trem de pouso, informa um helicóptero mantendo 1000 pés, setor norte, não interferirá com a sua aproximação. Ok, sente de pouso, gol 1612, baixar trabalho. Gole o fito a saída, ok? Grato. Gol no 077, agora com o Centro Recife, 1-3325, alterna 1-288. Demativo, 1-3325, alterna 1-288, uma boa tarde. Boa tarde. Né, 9220, na escuta pra cópia. Falou, muito boa noite no 399, no 1 para o postback acionamento. No 399, livre puxa acionamento, chama para o táxi. Reportando ao táxi, 1399. Copia o 9220. 9220, está autorizado, nível 340 para Brasília, aerovia Upazulu 17. Decola da 28, mantém a proa até 3000. Curva à esquerda, saída gole, transição ofito. O transponder é o 5106, o controle 119.80, corteja. Autorizado no 340, Brasília, Perzulu 17, pista 28, 3.000, gole ofito. 1198, controle 5106, transponder, o chanel 9220. Confirmando, 5106, o transponder, ok? Chame pronto para o puxa acionamento na remota. 5106, transponder, Brasília. Gol 1395. Continue na aproximação. Número 2 para pouso. Ajuste 1011. Reporte o trem baixado e travado. Informa um helicóptero pequeno porte. Mantendo o setor norte do aeródromo. Não interferirá com sua aproximação. O gol 1395. Pegar o 500 de trás. Tango Hotel Índia Índia, afaste-se do eixo de decolagem da pista 28, ou devido a tráfego em pouso, prossegue para o pouso ou caso condições informe a TUI. Estou prosseguindo para o pouso em baixa velocidade, estou aqui praticamente em frente ao hangar do Graé, a meia milha distante, prosseguindo em baixa velocidade para o pouso, sem interferir com o eixo da 1-0. Gente, aguarde a instrução. O gol no 612, no solo 09, chame o solo em 121.9, para ingresso na Taxiway Alpha. 209, chamará. Gol 1395, avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 230 graus, 08 nós. Informa um helicóptero aproximando-se em pouso pairado, pista 17, não interferirá com sua aproximação. ciente do tráfego, tá baixado, travado, tá livre pouso, gol no 395. Gente, o Papatango Hotel Índia Índia, pouso autorizado direto pátio 4, vento 220 graus, 10 nós, ajuste 10111. Gente, Índia prosseguindo no pouso, baixa velocidade. Desça 3.000 pés, ajustado no 011 para o ADP, para a chegada IP. Puxou para 3.000 pés, na proa de pit, para a chegada IP, gol 1601. Guarde o estante para conta. Chegada Elton. Não, negativo, operando a 28, a saída será Gole Eval Eudes, ok? Para Guarulhos. Gole Eval Eudes. Uno 395, no solo aos Uno 1, libere primeira à direita, taxiway delta, primeira à esquerda, taxiway delta, o solo em 121 decimal 9, para ingresso na taxiway alfa. Primeira esquerda na delta, solo 219, agora na treina. Uno 399, alterna Galeão, tem 4 horas e 30 de autonomia. Uno 55 a bordo para o táxi. Uno 55, Galeão 3 e 30, está livre. Inicial táxi contornando a ilha à sua direita. Mantém a posição antes da Juliette, ok? Gente, contorna a ilha à direita, mantém antes da Juliette. Uno 399. Uno Salvador, Golo 395, liberou. Uno 395 vai prosseguir na Alfa, ingressar via Juliette para o portão 01, atento à aeronave da companhia iniciando o táxi no setor, ok? Alfa Juliette para o 01, para o 0. Paulo, boa tarde, Bono 925 na posição 3 para prospeccionamento. Bono 925, aguarde para o posicionamento após o ingresso da aeronave da companhia no pátio. Confirmando, a aeronave da companhia que ingressará no pátio está autorizado seu push, chama para o táxi. Sente após o ingresso da aeronave da companhia que ingressará, tem o devido posicionamento. Voa no 925. 3175, prossiga. Beleza, a saída que o senhor deu para nós é a Gole, a transição que o senhor teria? Como? A transição é isso? Não, o senhor vai fazer o perfil da saída Gole, após voa até a posição Eval. E após Eval, voa direto à posição Eudes. Na posição Eudes vai interceptar a aerovia Upper Whisk 50, ok? Ah, obrigado. Paulo, poderia confirmar para o 925, a gente aguarda a aeronave que vai prosseguir para a posição 1? Afirmativo, a aeronave vai ingressar via Juliette para a posição 01, o senhor está na posição 03, não é isso? Positivo, vai aguardar a aeronave que vai estacionar na 1, grato. Então, gol no 395, está livre o seu ingresso via Juliette para o portão 01. E estacionar a frequência livre, boa noite. Juliette para o 01, boa noite, Botafogo. Uno 399, observe a aeronave da companhia em sentido contrário. Assim que a mesa estiver liberada, está livre o seu prosseguimento aí via Alfa e Golf até o ponto de espera da 28, ajustado 1011, quando pronto a torre 183. Tenha uma voo, uma boa noite. Uno 399. Gente, após a aeronave da companhia, para o ponto de espera da 28, quando lá 183. Muito obrigado, boa noite, bom final de domingo, bom trabalho. 1011 Boa noite, qual o nível para Congonhas? 360 em coordenação Golfo. 360 em coordenação, guarde para a copa. Solo Chané 9220, acionamento e pushback remoto no quadro. O Chané 63, corrijo 9220, está livre, puxa acionamento, chama para o táxi. Chama para o táxi. Tá 3175 na escuta, pacota? Afirmativo, prossiga. Tá 3175, tá autorizado para Guarulhos, o nível solicitado 380, aerovia Upper Whisky 50. A saída confirmando é Gole, após Gole Eval, após Eval voa direto Eudes para interceptar a aerovia. Transponder é o 5123 e o controle opera em 119.80, contagem. Ok, então ficou autorizado nível 380 final Guarulhos, pela Perdiz 50, saída Gole após Eval, após Eudes, 5123 é o transponder e o controle 5198, 3175. 3175, correto, informo que após a decolagem deverá manter o eixo até 3 mil pés, ok? Afirmativo, após a decolagem 3 mil pés, eixo até 3 mil pés. Golo 399 é o solo? Golo 399 ainda na escuta do solo? Autorizaria o gol no 601, não dá pra gente voar usando para evitar uma nebulosidade próxima a IPIT? Autorizado no 601, descendo até 2 mil pés, cabe no 01. No 011 para 2 mil pés, pro de usar gol no 601, obrigado. Trip 54 no 5, agora instante para a cota. O Trip 54 no 5 é 120 para Ilhéus, é isso? Confirma. Afirma, se puder acordar na saída coral, a gente agradece. Checar o controle da possibilidade aqui, aguarde um instante para a cota. Obrigado. Tá 3190, no solo 118, libere primeira à esquerda, mantenha a posição antes da taxiway alfa e chame o solo em 121 decimal 9. Gente, tá 3190. No táxi, o gol 1925, 1992 a bordo, autonomia 0355, voltar na Campinas. Copiado 0355, Campinas, por favor, o POB novamente. 1992, 192, o gol 1295. 1992, ok, então tá livre, inicial táxi, contornando a ilha à sua direita, após Alfa e Golf, ao ponto de espera da 10, coisa 28. Ajustado 1011, quando pronto, a torre 183. Tem um voo, grato pela espera, 1925. Grato, tá, tem o libertário de ser direita, após Alfa e Golf, ponto espera da 28, quando pronto, torre 283. Grato, bom trabalho, 1925. Salve, boa noite, 3190. 3190, boa noite. Vai ingressar na Alfa e Kilo, chame para ingresso no pátio principal. Gente, Alfa e Kilo, chame para ingresso no pátio principal. O Golo 925, informo que o controle solicita que mantenha a proa até 3000 e atento à aeronave da TAM em sentido contrário na Alfa, vai ingressar na taxiway Kilo à sua frente, ok? Paciente está visual com a aeronave da TAM, vai manter a proa até 3000, o Golo 925. Correto, boa noite. Volta para a papai do Vitor Golfo. É com o Vitor Golfo, está pronto a cota? Tem aqui o Vitor, não tem volta para a aeronave da TAM. Poxa, né, 629220, está pronto para o táxi, estamos com 16 a bordo, comandante de 3 e 10, até na Goiânia. A livre táxi, Juliette, Alfa e Golf, ao ponto de espera da 10, ajustado 1011, quando pronto a torre 183 para decolar. Tem um voo, uma boa noite, Oxo 63, Corrige, 9220. 7, Juliette, Alfa Golf, 118.3, no ponto de espera. Muito obrigado pela colaboração. Um abraço aí. Ok, a porta de decolagem deve manter a proa até 3 mil pés, ok? O Chanel 9220. Ciente, tá certo. O Eco Victor Golf, copia? Afirmativo. Então, Eco Victor Golf está autorizado nível 360 para Congonhas, aerovia Upper Whisky 58. Após a decolagem da 17, curva à direita, vai fazer o perfil da saída Gole, após posição Eval, após voa direto Sagaz, para interceptar a aerovia. Transponder é o 5134, controle opera em 1980, Cotege. São Paulo, 360, com curva à direita, saída Gole, pós Gole Eval, Eval Sagaz, intercepta a aerovia. 5134 é o transponder, 1098 é o controle aéreo. O Eco Victor Golf, correto, fracionamento táxi da colagem, chama na torre 183, qual é o POB? POB 04, a princípio, chama na torre 183 para acionar. Afirmativo, a torre 183, tem um voo, uma boa noite, o QNH 1011, o Eco Victor Golf. Eco Victor Golf, Eco Victor Golf. 3190, tá livre, cruzar o pátio 3, ingressar no pátio principal, o portão 01. Eita, 3190. O trip 545, pushback, cancelamento, intenção de decolagem da 1-7. Ok, o trip 5415 está autorizado o nível 120 para Ilhéus pela Golf 677. O princípio fará saída Gole e Eval direto, decolando a 1-7 com curva à direita. O transponder é 5132, o controle em 1980, Cotejo. Autorizado 120 para Ilhéus, decola da 1-7, curva direita na Gole e Eval direto. 5132, transponder, 1980, controle, está pronto para push, solicita pista 1-7. Ok, tá livre, pushback, chame para o táxi, decola da 17, eu vou checar controle ainda a possibilidade da coral, ok? Ok, graças. Voo no 399, decolado aos 22, controle 119, decimal 8. Obrigado, boa semana aí. Estado na final do LS, voou. Só amarela no LS, chegou 601. Salvador, boa tarde, bom, 399, decolou, mantendo isso. Voo no 399, contato radar, saída Gole, subo nível 360. Ok, conforme a instrução do doutor, estou mantendo isso aqui, até 3000. 399, está livre da restrição. Pode ir para o Gole, da presente? Autorizado. Obrigado. Solo 7390, quero confirmar o gate. É o 02. Tá bom, tá legal. Solo Salvador, LJET 6720. 6720, 340 para o Galeão, já coordenado, aceita? Aceito, copio. Autorizado 6720 para o Galeão pela 3. Desculpa, o nível 340. Aerovia Upper Zulu 14, decola da 28, curva à esquerda. Saída Gole, Eval e após voa direto CRAT. Transponder é o 5137, o controle em 1980. Cotejo. Sente o LJET 6720, autorizado Galeão, nível 340, Perzulu 14. Vamos decolar da 28 com curva esquerda, Gole, Erval, Crate. 5137, o transponder 198, o controle, o ED 6720. 6720, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Sente. Solo Salvador, Gol 1856, ciente da informação, Gol, solicita autorização e retire no 390. Em coordenação, guarde para a cópia, Gol 1856. Guardando para a cópia, 1856. Torre, boa tarde, Oxiné 9220, ponto de espera 28, pronto. Oxiné 9220, mantenha a posição, ponto de espera. Mantenha a posição, 9220. Cinco, pronto, táxi com 43 a bordo, 5:30, alterna Salvador. 5:30, Salvador, 43 a bordo, tá livre táxi via Lima, Mike, na Quebec, chamará a torre em 18:03 para ingresso na 17. Informo que a saída deverá ser mantida mesmo, gole e aval direto e coordenação com o controle, ok? 5415, boa noite, bom voo. Gole e aval direto, Lima, confirma Lima, November? Lima, Mike e na Quebec, chama a torre, ok? Lima, Mike, chama a torre na Quebec, 545, pode ir. Obrigado. Salvador, boa noite, gol 1925, decolou, mantendo a prova. 1925, boa noite, contato radar, saída Gole, disponível 360, 2000 pés, autorizado Gole. 2000, direto Gole, gol 925, está cruzando o momento. Gol 399, agora com o centro Recife, 3325, alterno 288. 3325, isso? Afirmo, primária, e a secundária, 1288. Ok, senhor. Tá chovendo no aeródromo para o gol 1601, senhorita. Guarde. Não. Obrigado. Bom dia, Trip, boa noite, Trip 5415, está se aproximando, pode esperar da Quebec. Trip 5415, táxi via Quebec, pista 17, reporte alinhado e pronto, Trip 5415. Quebec, pista 17, reporte alinhado e pronto, 15. Informa sem chuva sobre o aeródromo, complete LS, torre 183. 183, muito obrigado, até daqui a pouquinho, uma ótima noite. Tomem. Obrigado. 2856, está autorizado nível 390 para Recife pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da 28, curva à direita, saída Aron, transição Melim. O transponder é o 5136, o controle em 1980, cortejo. Autorizado Recife no 390 pela Upper Whisky 58. Decolando da 28, primeira curva à direita na saída Aron, Melim. O transponder com 136 e o controle 119.8. Correto, gol no 856, chame pronto para o push acionamento 107. Chamada para pushback acionamento, gol no 856. 856, informo que após a decolagem deverá manter a proa até 3.000 pés, ok? Segundo solicitação do controle. Cliente mantendo a proa após decolagem até 3.000 pés, após sair do perfil da Aroma e no gol no 856. Webjet 6720, era solo? Confirme. Alinhado e pronto. Mantenha a posição. Solicita que após a decolagem mantenha a proa até 3.000 pés e só então curve à esquerda para sair da gole, ok? Assim, decola, mantém até 3.000, depois curva à esquerda, 6720. 019, avistou a 1.500 pés, pista 28. Gol 1601, nasciente, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 109, cheque o trem de pouso. Embaixo e travado, autorizado, pouso, pista 28, para o gol 1601.